7, mantém a bruna da rotatória, chame torre 1 no 8, esse meia dúzia, Angelo Romero Alfa. Dia. 3304, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8, 6, 12, bora. Porta 3304, bom dia, final. Porta 3304, sente o tráfego avistado, checa o trem, 90 graus, 10 nós, 1013 nautímetros, pouso autorizado. Baixar travado, leve pouso no 03304. Estou em Salvador. Bom dia, o Papa Romeu Índia, November Alpha, Visualco Aeródromo, na prova rotatória, transferindo. Índia, November Alpha, sente do tráfego, inicialmente mantém a prova da rotatória. Correção, na presente autorizado, em a final da pista 17, chame estabilizado, checado de fase. Sente, chamará estabilizado na final da 107, é bastante travado de fábrica. Já. O 923 está pronto, cópia? Temo. O 923, Guarulhos 360 está autorizado, aerovia pelo Whisky 50, na cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5510, frequência do controle 119.8. Está autorizado, Guarulhos 360, via pelo 50, da cola da 10, curva direita da El, Leda, Bidev. 5590198, controle. 1923. 4923 no 62, chame pronto. Ajuste a 1013. Fomos foi tentado aqui a preço 58 e o centro negou. A gente tem que seguir o Notan a preço 50, ok? Certo, obrigado. Solos 39, libera a direita, 1219. Libera a direita, 1219, boa. Solta 3304, bom dia, livrando a sua escuta. 604, bom dia, táxi via Alfa, após próxima esquerda Kilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar pátio principal. Alfa, esquerda Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal, 3304. 1435, pronto, cópia. Via. 1435, Léus, nível 240 está autorizado, aerovia Golf 677, decolando a 10, curva à direita, subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5512, frequência do controle 119, decimal 8. 240 da Ilhéus, com Paulo Astor de Gol. Decolo 10, curva à direita, da El, Leda, Ilhéus, 512, autoresponder. E o controle 198, Gol. 1435, estamos no 05 para o personagem. Já está pronto o pushback? Ativo. Alfa, no 41, autorizado 180, porte liberando a pista para o pátio 4. Interpretando o backtrack, reportará liberando a pista para o pátio 4, segundo lugar. Attempt to localize the course. American 980, descend to 2,000 feet to 1013, cleared ILS to 10, and we'll report established. 3304. Solo Azul 9136, portão 9 para pushback estacionamento. Aguarde, Azul 9136. Só escuta. Grande Juliette, pronto para cópia. Para acionamento da posição posterior, táxi. Grande Juliette, Kairovic, ponho mil pés. Na rota, decola da 17, direita, corredor Axé, após caixa pregos, 0160 padrão, 119 decimal 8, controle, 118 decimal 6, torre. Tudo padrão, gente, copiado, Vitorino Juliette, 14 orelhas a bordo, Vitorino Juliette no pátio 4, livre acionar para o táxi 1186, ajuste padrão 1013, tem um bom voo e bom dia. 147. Solo copiou 2223, no pátio 1, posição 3, pátio 3, posição 1 para acionamento da posição e conseguiu o táxi. Tem ativo, passarelo está livre, chame táxi. Chama lá. Deve chamar táxi, couro 435. Azul 9136 coordenando com a equipe do solo após o parqueamento do Airbus da TAN no portão 10, está livre iniciar, chame táxi Azul 9136. Visual com o tráfego da TAN entrando no lado de cá do pátio agora, vai coordenar com o pessoal de pátio após a passagem do mesmo, trazendo o chamamento 9136 Azul. Frequência livre, de novembro. Via. Fala Salvador, bom dia, OTAN 3663, autorização Guarulhos, informação Índia. Bom dia, Tatra 63, copiou 340. Copia. Tatra 63, Guarulhos, 340, nível autorizado, aerovia Peru 50, decola da 10, curva direita, subida da El, após Lida, após Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, Bidev. Aciona 5515, frequência do controle 119, decimal 8. Tatra 3663, autorizado, Guarulhos, 340. Decola da 10 com curva direita na saída da El, após da El, Leda e Dev. Vai acionar 5515 e 198 ao controle. Vai, Tatra 63, portão 04, chame pronto, ajuste padrão 1013. 3, está pronto por te pegar aqui o acionamento da 3663. Tá pronto? Afirmativo. Tá livre? Da 3663, chame táxi. Chama na alta, 3663. Fala, gol no 923, tá pronto no 612. Sir, frequency 118, decimal 6. 1186, today. Índia, prossiga. Tá no pátio 4, para um bom funcionamento. 3732, informação. Índia. 3732, identifique, bom dia, desde até o nível 050, chegada a Mari. Então, faça o contato com o Sol em 129 para copiar a nova autorização. Marque com o Índia, por gentileza. Vitor Índio LED, autorizado o táxi, tem intercessão no 7, chama para ingresso. Credita. Tá, Whisky 10, até Formosa, Fox Romeo Mike, após direto. Decolodão 10 com curva esquerda. Subida Momo, após Albo, após direto Nizza. Aciona 5524, frequência do controle 119.8. Cotejo, acho, né? 6225. Sente autorizado 320 para Brasília. Conforme plano, decolada 10, curva esquerda, saída Momo, após Albo, Nizza e Puído, Upper Whisky 10, Formosa, depois direto. Transponder 5524, controle 19.8, Oceaner 6225. Pole position number 1, Oceaner 6225, chame pronto, pushback, ajuste padrão 613. Gente, chamará quando pronto para pushback o Oceaner 6225, 10, 13. Para o táxi, o passarelo 2223 47, 3 horas e 50, Salvador. Passarelo 2223, com um pouco baixo de transmissão, confirmando 47. Só confirme a autonomia alternativa, por gentileza. 3 horas e 50, alterna Salvador. Copiado, vai taxiar, passarelo 2223 até a saída do pátio 3 e observando a finalização do pushback do Bang da Gol. Aguarde na retaguarda do mesmo para prosseguir o táxi. Da guarda, segue o voo. Salvo, Bono 923 para o táxi, 157 a bordo, 3,50 autonomia, alternando o galeão. Gol 1923, está livre o táxi, em frente, após Juliette Alfa, ponto esperando 0, torre no 86, ajuste padrão 63, tem um bom voo, bom dia. Em frente, Juliette Alfa, ponto espera. 1-1-1-8-6, 1-1-9-2-3. Solo, Mike, é com Índia. Aguarde cópia, local, informação Índia. Aguarde 1 minuto para cópia. Aguarde Índia. Solo 9136 para táxi. Confirma a unidade, azul 9136. 9-2 a bordo, 3 horas e 30, alterando o Maceió. Táxi autorizado, via pátio, após Juliette Alfa, ponto esperando 0, torre no 86, ajuste padrão 13, então bom voo, bom dia, azul 9136. Táxi Juliette Alfa, até o ponto espera da pista 0, 2286, ajuste no 03, azul 9136. Juliette, quando pronto, apertando a esteira pesadíssima do 757. Quando pronto, 70 com 10 está livre de Uli. Bom dia, 75826, cruza 195 para 160. Torre, Golo 923, ponto espera da 10, pronto. Aliar e manter Golo 923. E manter, 923. Zero on the ground at 4-9, leaving to the right via Golf and the cow ground, 1-1-9. Right at the end then, 21.9 American, 980. Quero na chegada, Mari. identificou 060, Mário, 07526. Visual com Embraer, rosa da Azul. Visual. 435, segue o Embraer da Azul, após prossegue Juliette Alfa, ponto espera 186, visto padrão 1013, bom voo e bom dia, agora 435. Ok, Juliette Alfa, seguindo o rosa da Azul. Bom dia, bom trabalho. Salve, Salvador, tá 3663, para o táxi 135 a bordo, alternando o Galeão com 4 horas e 15. Sente aguarde para o táxi, eu tá 3663. Aguardando 3663, já tá. American 980 with you, we're clear of runway 10 for gate 11. Morning, American 980, approve taxi via Alpha, call me before taxi 8 Kilo. Alpha will give you a call before Kilo, American 980. Passaredo 2223, segue o Boeing da Gol à sua frente, após via Juliette Alpha, ponto espera com o número 3 agora, chama 2186, ajuste padrão 1003, então bom voo e bom dia. Obrigado, segue o voo. Aquele cordial bom dia, o Papatango Victor India Juliet. Sente, o Mike Aquin já está confirmando, vai prosseguir corredor Axé até 10 milhas e 500 pés. Positivo. Sente, Mike Aquin, 500 pés, vou local autorizado, decolando a de direita, corredor Axé. 0115 no transponder, 1198 controle, 108-6 torre. Correto, Mike Aquin, pessoas a bordo, confirmando 04. Positivo. Gente, está liberacionado para o táxi, chama 2186, ajuste 1013, então bom voo e bom dia. Liberacionado para o táxi, chama na 2186, grato. 923. Vai taxiar via Índia, aguardar a passagem do Embraer da Passaredo para ingressar na Alfa. Será o número 3 para decolagem na 363. Quando pronto, vai chamar a torre 1086, ajuste 1013. Então, bom voo e bom dia. Vai via Índia, aguardando o Passaredo, após o Passaredo, vai prosseguir. O seu ponto de espera 1086, o é a torre. Grato, é logo 1013, Arthur. Bom dia, Salvador, bom dia, Azul 4069. 4039, bom dia para Campinas, formação em curso é a Índia, copia o 360. Consciente da Índia e o nível é 360. O azul 4039, autorizado Campinas, o nível 3620, a rota Upper Zulu 16. Até BHZ, Bravo Hotel Zulu, após prossegue Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, Zanete, após Pirassununga, Papai India Romeu, após Mendes, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu India, Delta Eco Bridge, aciona 5517, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizou para Campinas, 360, Hotel Zulu 16, 1620, até Belo Horizonte, BHZ, após a NET, Pires Mendes, decola na 10, curva esquerda, sobe da El, transição Leda, após Pris, responde 5517, chama para a polícia mais tarde. A curva, direita, azul 4039, no portão 08, chame pronto para o chibé acionamento, ajuste padrão 1013. Curva direita, ajuste padrão, maravilhoso. Ground American 980 approaching Kilo. 210, 319. Subjet 5826, reduza para 210 nós. 210 nós, até 5826. Gate 11, 11. Left turn Kilo, roll into the apron and then proceed to gate 11 American 980. Controle azul 4. Azul 9136, passa a 1500, acendendo para o nível 370. Azul 9136, suba ao 370, sai da Buca Vigilância. Buca Vigilância, subindo para o 370, azul 9136. 435, decolando 55, 19-8, controle, boa viagem. 19-8, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, gol no 435, passa 1.800, saída da EL. No 435, suba ao 240, está sob vigilância. 240, gol no 435. Mas 7526 pode prosseguir na descida, senhor? 5826 é o número 3 na aproximação. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste a altímetro no 0 no 3. Subvetor para sequenciamento. Curva esquerda na proa 025, limitado pelo localizador. Ciente, esquerda 025, limitado pelo lock, descendo para 3 mil, 7826. Janeiro 61, 63, 1, 1, curve à esquerda, vou indo na proa 200, limitado pelo localizador, reduza para 1.80 nós. Já matando, 189, esquerda 200, 63, 1, 1. Catrão ligou no 435, solicita a proa 224 para liberar uma formação. Autorizado no 435. Livre, 435. Vai atingir 4.000, 63, 1, 1. 63, 1, 1, desça para 2.500 pés. Ajuste altímetro no 0.3. Para 2.500, bem 13. Gol 1.923, chame o centro Recife, 1.3325, alterne 1.25, decimal 1. 3.325, 1, bom. Controle Salvador, muito bom dia. Passageiro 2.223, do perfil da Gole e Eval, cruzando 2.000. 2.223, suba 2.60, contato radar, está sob vigilância. 2.60, 2.223. Chané 6311, curve à esquerda na Pro 150, reporte estabilizado. Esquerda, 150, vamos lá no estabilizado, 6311. Olá, estão 3663. Alvito Juliette, mantenha o no 1.500 pés. Webjet 5826, curve à direita 090 para o localizador, reduza para 1.80 nós. Direita 090 para o lock, reduzindo para 1.9.0 mais 7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5. 352. 352, 21. Bom dia, informação Índia, tá ciente? Afirmo, sim. Para a Vitória da Conquista, copio 200, 352-21. Copio. Sempre 35221, Vitória da Conquista, autorizado, nível 200, rota direta do CT, decola da 10, curva direita, subida gole, após Eval, após direto, aciona 5532, frequência do controle 119.8. O 200 direto para Conquista, decola da 10, curva direita, gole, Eval, depois direto Conquista, 5532198. Correto, trip, chame pronto na remota, ajuste padrão 613. Obrigado. No portão 8, para pushback estouramento, azul 4039. A livre, chame táxi, azul 4039. Chamaram para o táxi. Aproximação, tráfego à sua frente, um Boeing 737, mantendo 1609 de ground speed a 5 milhas. Reduzindo, seu foi 2 metros. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3663 na Dael. 3663, suba 340, está sob vigilância. 340, são 3663. Autorizada a descida, 5826? 5826, livre descida para 2000 pés. 2000 pés, 5826. Oxené 6311, reduza para aproximação, chame torre 198, decimal meia dúzia, desça para 2000 pés. Brasil, 286, reduzindo agora, 6319. Tá. 319, bom dia. Número 2 para o pouso em Salvador. Tráfego para a sede urbana da TAN, uma final aproximada de 3 milhas para a cabeceira. Continue, cheque o trem e aguarde liberação. É, aguardando. 1251. 51, obrigado, bom dia. Dia. Azul 9136, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125 alterna 2685, azul 9136, tenha um bom dia. Romeu Oscar Bravo, está autorizado, local, Guto Zulu, Costa Azul, 500 pés, 17, direita, ingressando no corredor Axé inicialmente. Aciona 0121 no transponder, 1198 controle, torre 186. Webjet 5826 no localizador. Chamativo, em função da aeronave bem próxima, fez uma curva para poder pousar. 6, ajuste padrão 63, tem um bom voo e bom dia, Romeu Oscar Bravo. Sem separação suficiente, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Sim, a gente vai chamar 286 a 7526, obrigado. Tudo bem, é o que é na Ribeirão. Táxi aprovado, pátio Juliette Alfa, ponto de espera, pista no zero, torre no 86, veio 13 no ajuste. Então, bom voo, bom dia, azul 4039. Na 3237, quais são? 3732 no solo 03, já liberou 129. Solo 1219, TAN 3732. O Xener vem com a minha 311, checa o trem, o vento é de 90, uma dúzia, pista 10, pouso autorizado. Eu pouso na 10.